lembro do corre das esquinas, tá ligado? Quando o vagabundo desacreditou, falou que minha correria ia ser em vão, que não ia conseguir. Tô aqui, vivendo a liberdade, mais um dia de vida. Agora é fácil gostar de mim, antigamente não era bem assim. Você tentou destruir o meu plano, porque tô fazendo o que eu amo. Agora é fácil gostar de mim, antigamente não era bem assim. Só o começo.